Fernanda Brum, CD Glória. Breve, mais um lançamento em MK. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé. Revela quem és. Tu és Emmanuel. Por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. Exclusiva. Dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei.